Alô, bom dia. É o Oxené 6251. Autorização para Guarulhos. Bom dia, Oxené 6251. Pronto, cópia. Oxené 6251. Pronto, cópia. Pronto, cópia, senhor. 6251. Na 6251, Guarulhos, nível 360 aprovado, decola da pista 10, curva à direita, saída da El Leda, pois Leda direto Lidev. O controle 199.8, aciona 5026. Autorizado Guarulhos, 360. Decola da pista 10, curva direita da El Leda Lidev, controle 199.8, transponder 5026, rota conforme o plano, a 6251. Pronto para acionamento, 6251. 6251. Quando deixando é o solo. Prossiga. Apenas confirmando a subida da El Leda. Após Leda, voa direto Crate, ok? Ingressando na Pesulon no 4 e seguindo o segundo plano, o Xené 6251. Afirmativo, é da El Leda Crate para interceptar Pesulon no 4, o Xené 6251. Autorizado, time táxi, Gol 271. Autorizado, nova táxi, para o táxi com 271 com 120 a bordo. Autonomia de 3 horas e 23 até na Salvador. 271 no táxi via Pátio Índia e Alfa, informe no ponto de espera pronto para decolagem, voo 271. Pátio Índia e Alfa vai chamar pronto no ponto de espera da 271. Torre Salvador, é o Webjet, Whisky Juliet Índia. Whisky Juliet Índia, prossiga. Whisky Juliet Índia para reboque do pátio 3 para pátio principal, posição 10. Visado inicial reboque, informe saída do pátio 3, Whisky Juliet Índia. Ok, informará para ingresso do pátio principal. Não autorizado, ingresso decolagem, vento 1200 graus, 109. 371 na decolada aos 30, controle 199, decimal 8, bom voo. Muito obrigado, bom dia, voo no 271. Salvador, voo no 271, decola na Fuca, passa 2000, bom dia. Voo 271, sube e mantenha 390 na saída Fuca, vigilância radar. 390, Fuca, no 271. Torre Whisky Juliette Índia, aguardar autorização para ingresso no pátio principal. Oceaner 6251, a torre. Prossiga, senhor. Confirme estimado para acionamento. Ah, acredito que mais uns 7 minutos, né, finalizando embarque. Ok, gente, grato. Objeto Whisky Juliette Índia está livre, ingresso pátio 1 no portão 10. Ok, Whisky Juliette Índia, ciente. Salvador, bom dia, Azul 4117. Salvador, bom dia, Azul 4117. Confirme, é o Azul 4117. Afirmativo, senhor. 4177. Ok, 4177, pronto, cópia. Azul 4177, Vitória, nível 380, é o nível autorizado para Vitória, via para o Whisky 50, decolagem da 10, curva direita, subida da El Leda, após Leda, Eudes, controle 119, decimal 8, aciona 5040. Azul Vitória, nível 380, na da El Leda. Decola, dando zero à direita, controle de saída 198, e aciona 5040, transponda para o azul 4177. Aqui após Leda, voa direto Wilds para interceptar o Upper Whiskey 50, azul 4177, chama pronto para acionamento. Ok, após Leda Wilds para interceptar, chama ali quando pronto, azul 4177. Passa 170, chame o centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 12645, boa. Controle Whisky Juliette Índia, reboque finalizado. Bom dia e obrigado. Tenente, bom dia. via 251 na remota 12, pronto para o push acionamento. Autorizado, chame táxi 6251. Salve Salvador, Azul 4177, posição 1 no pushback também. Autorizado, chame táxi 4177. Chamará para o táxi 4177.